Vamos fazer a entrada por rádio 1 para meio de voo 060, vim para cima para 1016. Desça para o nível de voo 060. Europa 084, Airborne Hatch 40, contato servidor da Pátio Contra, Lancho 0.80. 4080, Europa 084, vai. Thank you. Control 27, let's have 2-0 mais. Paris 2224, deixa para 2010, eu estou de controle 0 no meio. Gol 170, alternando os esquis e aguarde que eu copiar os demais dados, agora que sai. Observar. Cama 9-1-1, autorizado a decolar, 190, 090 graus, 090. Flores, Salvador. Aguarde o estacionamento e a que horas a sua é o ABT? Volto a confirmar que não temos o seu plano de voo. Teremos que fazer as coordenações com a sala E e dar autorização. Aguarde. contato no solo 06, ali do SAT, posição 3, do SAT 11. De Alfa Juliette. Alfa Juliette. Autorizado a mesma vez que estamos testes para passar o risco Juliette Gol. Passando isso, Juliette Wolf, autorizado para colar. Estamos a 7100 graus, 109. Juliette Golf decolou 09, corrido transponder para 0221, deixando o controle Salvador 120 decimal 8. 620, 620. Gracias. classificação dessa via chegada no momento para 2000 metros e o seu tipo de 0,6. Pouso 090 graus, 109. E pouso 0, azul com a 090. correto, reportando. frequência 168, destino 93. Salvador, boa noite, é o voo 1222. Dia 258, a autoridade final é a gente já está possibilizado. 00 graus, 10. Pouso, Salvador, boa noite, 222. frequência 1, número 3, chamada de cima. Linha 2 em posto, no solo 2-3, vira à direita, táxi para a posição 1-2 da parte 1. Salvador, boa noite, UTAM 9041 estabilizado. UTAM 9041, boa noite, autorizado pouso 090 grau 090. Coimbra e pouso 9041, está certo. conforme a rota do plano de voo, nível 180. Após decolar, curva direita, saída Arbor 1, transição alerta. Controle 920.8, torre 18.95, transporte 556. Azula Série 22, acione a identificação, disse para 2010, a gente deu 5506, vou girar a zona. Azula Série 22, 3 autorizados, chamando para o contato.